Nesta sexta-feira, o Rio registrou o dia mais quente do ano. F-250 Bruta de Raça, Palmas Paraná, apoio e 9 equipadora, Tijucar Diesel Power. Parece deboche tocando na areia, de chata não ninguém esquenta a cabeça. A carroceria da Dodge virou piscina, e com mulher até a tampa, desce combo que nós banca, de cartão black nós manda. Parou, a tropa do agro chegou. Elas vão passando e eu vou mandando uma atrás da outra. Som acima do normal. F-250 Bruta de Raça. Daquele jeito latino e diferente. Cadê o grito do agroplay aí?